Panorama Agrícola para 29 de maio de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua cheia, um abraço para você. Este é o Panorama Agrícola de 29 de maio. Eu sou o Mauro Moira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: a boca fala do que o coração está cheio. Na entrevista desta quarta-feira, você confere uma planta do deserto mexicano que é atração no norte do estado. E Psicultura tem encontro marcado para FEAGRO Vale em Braço do Norte na semana que vem. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça um prato bem colorido de saladas. As cores indicam variedade de vitaminas e minerais. Sempre que possível, coma verduras e frutas com casca. A dica é do Ministério da Saúde. É hora das notícias. Dentro da FEAGRO Vale em Braço do Norte, na semana que vem, de 6 a 9 de junho, no Parque de Exposições da cidade, acontece o 8º Workshop de Psicultura, também o 8º Seminário Regional de Psicultura e o 4º Concurso de Culinária de Peixes. A exposição da cadeia produtiva da piscicultura, com ênfase em nutrição do peixe, tilápia e mercados consumidores. Tudo isso discutido por produtores rurais, piscicultores e técnicos da área aquícola. De 6 a 9 de junho, no Parque de Exposições em Braço do Norte, com demonstração de defumação de peixes, mini curso de processamento filetagem de peixes e também gastronomia e espaço para empreendimentos turísticos, além do Seminário Regional de Piscicultura, Situação e Perspectiva da Piscicultura e Produção de Tilápias para a Indústria. Também o 4º Concurso de Culinária de Peixes, na semana que vem, de 6 a 9 de junho, em Braço do Norte. E o 5º Seminário Catarinense da Uva e do Vinho, de Tangará, acontece na semana que vem, no dia 6 de junho, no Clube Ipiranga, na comunidade de São Marcos, em Tangará, no meio-oeste de Santa Catarina. A ideia é informar e debater sobre as novas tecnologias de produção e a conjuntura da cadeia vitivinícola. O público-alvo, fruticultores, técnicos e demais integrantes do agronegócio da uva e seus derivados, no dia 6 de junho, em Tangará. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. De agricultor familiar com acesso ao Pronaf a empresário agrícola. Conheça um pouco da história de Éder Finta, da Finta Plantas Ornamentais, um dos expositores na FECAPLANT, Feira Catarinense de Plantas Ornamentais, realizada recentemente em Corupá, norte do estado. Olha, nossa história aí, ela vem aí uns bons anos, uns 25 anos atrás, desde a época do meu avô, né? Aí, uns 10 anos atrás, aí surgiu o nome da Finta, Finta Plantas. O que vocês cultivam e produzem? Então, hoje nós temos uma variedade grande de plantas, dracenas, pleomélias, uma variedade grande de florações, né, aí para fazer o jardim aí bem completo, aí, com bastante opções, tamanhos, qualidade boa, né? E vende para onde? O Brasil todo. Brasil todo, aí região sul bastante, São Paulo, Minas, Manaus, Bahia, aí abrange uma região quase todo o Brasil. Éder, qual é o carro-chefe da empresa Finta Plantas Ornamentais? Olha, o carro-chefe hoje seria umas 3, 4 plantas, a gente tem uma linha de produção aí, com uma escala, tamanhos, vários tamanhos, né? Buchinha que a gente produz em outra região, já tem um tamanho, uma escala boa, as dracenas, bastante opções de dracenas. E a linha de palmeira que tomam, tem bastante variedades, tamanhos também que tomam, cada vez aumentando a produção dela. Você hoje é um pequeno, médio produtor, mas já foi agricultor familiar, já teve declaração de aptidão ao Pronaf. O Pronaf foi importante na sua vida? Sim, sim, com certeza. No início aí o Pronaf aí ajudou nós bastante, né? Fizemos investimento, a longo prazo pagar, né? Graças a Deus aí deu um salto bom, ajuda boa. Acho que para todo produtor pequeno é importantíssimo, né? Para dar aquele salto no início aí. Hoje nós estamos já de um produtor de médio para grande, né? Mas no início aí o pessoal da Ipagre ajudou bastante, bastante mesmo. O que você conseguiu adquirir com o Pronaf? Olha, o Pronaf fizemos um investimento do galpão, galpões, trator, implementos agrícolas, né? Alguma coisa de custeio para a agricultura, adubação, alguma compra de plantas menores, que hoje estamos colhendo essas plantas que foi investido para esse fim, né? Bastante coisa, bastante mesmo. Quantos hectares você tem hoje? Olha, mais ou menos aí na faixa de uns 7 hectares, aproximadamente. Aqui em Corupá mesmo? Então, temos uma área em Corupá e duas áreas em Mafra, Mafra e Rio Negrinho. Mafra e Rio Negrinho são mais plantas que dependem do frio? Mafra e Rio Negrinho são plantas que aguentam mais o frio, não que não dá para produzir na nossa região, né? Mas lá ela vem mais ligeira, né? Tá. Aí a gente optou por esse fim aí. E hoje a Finta Plantas Ornamentais emprega quantas pessoas? Olha, hoje ela emprega 14 pessoas, 14 colaboradores. Um trabalho que iniciou com seu avô como agricultura familiar. Isso, exatamente. Começou pelo meu avô, passou por mim, aí depois pelo meu pai que andamos juntos, eu com meu pai. Vale a pena investir nesse mercado, plantas ornamentais? Vale a pena sim. É um trabalho aí, é gostoso de fazer, né? Quem gosta de fazer tem que gostar. É bastante interessante, lucrativo. Até um ponto tem que tentar baixar custos, né? Que cada vez está mais difícil a concorrência, mas vale a pena investir sim. Quais seriam os principais desafios desse setor? Os principais desafios? Olha, os principais desafios hoje é na verdade, baixar custo e aumentar a qualidade das plantas, né? E mais importante é atendimento ao cliente, cada vez aperfeiçoar mais, incentivo aos colaboradores, aos clientes, ter contato, fazer visitas a feiras, ir atrás de novidades. Aqui na feira tem alguma novidade expressiva esse ano? Esse ano nós trouxemos aqui a Yucca Rostrata, que é uma planta diferente, né? Poucos que conhecem. E vamos botar ela no mercado daqui uns dias aí, com uns 2-3 tamanhos também. Que tamanhos dá? A planta adulta fica até seus 3-4 metros de adulta, né? Mas é uma planta bem demorada. Aí de momento a gente tem um tamanho de uns 50 centímetros aproximadamente hoje, para comercializar. Eder, repete o nome da planta? Yucca Rostrata. Yucca? Yucca. Yucca Rostrata. Então, nós estamos no rádio aqui, dá para você descrever para o ouvinte essa planta? Sim, a Yucca Rostrata é uma folha bem azulada, né? Bem espigada, com bastante pontinha. Ela dá um tronquinho parecido com a cica. Aí no inverno ela aguenta a temperatura até negativa. Você joga uma luz contra nela, no inverno a folha fica batendo dela, se fica bem. A planta bem bonita. Bem interessante. Uma planta cultivada aqui em Corupá? Não, essa é cultivada em Rio Negrinho. Tá? Ela aguenta até temperaturas abaixo de zero, negativas. E serve para qualquer jardim? Serve para qualquer jardim, é uma planta bem resistente, uma planta do deserto, precisa de pouca manutenção, pouca água. Tá? Vai se adaptar aí para várias regiões. Pouca água, pouco sol também? Pouca água, ela aguenta tanto sol como sombra. O ideal seria sol. Sol para ela ficar com a folha mais azulada, né? Mas ela tolera também, sombra também. Azulado ou esverdeado? Mas puxando para tipo uma palmeira azul, né? Um verde meio bem mais azulado, né? Correto. Repetindo o nome da planta? Yucca Rostrata. Como é que é o processo de cultivo? É demorado? O cultivo dela inicia desde a semente da planta mãe aí, ela solta um pendão aí no meio para tirar da semente, né? A semente dela é pequenininha, é ruim de colher. E você tem que fazer a semeatura em estufas, em células pequenininhas. Ela fica aí um ano e meio dentro de estufa até poder ir a campo, né? Para ter uma muda bonita para produzir lá a campo. Quanto tempo dura uma planta assim? Olha, e do seu início até ela chegar numa fase adulta, bem grande para formar um tronco bem bonito, é seus 12 para 15 anos. Hoje ela está em cerca de 1 metro, o tronco vai aumentando então? Um metro que é a altura total seria, né? Ela está aí com uns 30, 40 centímetros de tronco, né? Chegando no total dela aí de uns 4 metros de altura total e uns 2,5 metros de tronco. Falou aqui no Panorama Agrícola Eder Finta, da Finta Plantas Ornamentais de Corupá, que trouxe para a feira este ano a Yucca Rostrata, uma planta do deserto do México. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.